vida tem caminhos que a gente não entende. Às vezes se distancia quem mais se surpreende. Mas quando fecho os olhos, é só você que eu vejo. E o coração insiste em guardar esse desejo. Tentei me enganar, fingir que não dói. Mas toda lembrança só me leva pra nós. Que tem algo mais forte, é amor escrito com fé no coração. Só Deus pode me afastar de você. Nem o tempo, nem o mundo, nem você querer. Se for vencer, tem que ser lá do céu. Porque aqui na terra esse amor é fiel. Só Deus pode me tirar do seu olhar. De você, as noites são longas sem a sua voz, mas ainda escuto o eco do nós. Te sinto em silêncio, no toque do ar, como se o destino quisesse me guiar. Te amo demais. Se esse amor é plano maior do Senhor, então eu espero, confio nessa dor. Só Deus pode me afastar de você. E se Ele carrego na minha direção.